Livro de Juízes. Capítulo 1. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus, para pelejar contra eles? E disse o Senhor, Judá subirá, eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a minha herança. E pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles, em Bezeque, a 10.000 homens. E acharam Adoni e Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adoni Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-lhe e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque, 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram-na ao fio da espada, e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, era porém outrora o nome de Hebrom, Kiriate Arba, e feriram a Cesai, e a Imã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir, Kiriate Sefer. E disse Caleb, quem ferir a Kiriate Sefer, e a tomar, lhe darei a minha filha Aksa por mulher. E tomou Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Aksa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do jumento, e Caleb lhe disse, que aqui tens? E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram, e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamou-se o nome desta cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e Ascalon com o seu termo, e Ecrom com o seu termo. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Caleb, como Moisés o dissera, e dali expulsou os três filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, antes os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade Luz. E viram os espias a um homem, que saía da cidade, e lhe disseram, ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E, mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram-na ao fio da espada, porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos Heteus, e edificou uma cidade, e chamou seu nome Luz, este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem Taanak, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição. Resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer, antes os cananeus ficaram habitando com ele, em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Nalol, porém os cananeus ficaram habitando com ele, e foram tributários. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Aquizibe, nem de Elba, nem de Afek, nem de Reub. Porém os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra,